Espaço Saúde. E na coluna Espaço Saúde de hoje, a nossa convidada é a professora de geriatria da Faculdade IPMED, doutora Lilian Chafioli Morillo. Obrigada por atender a reportagem, doutora. Eu que agradeço o convite. Nossos ouvintes, eles têm tido uma preocupação muito grande com a questão da dengue, mesmo estando no inverno. É uma preocupação que tem que acontecer, doutora? Tem que sim. A gente sabe que a época do verão, de fato, a incidência de casos aumenta, mas ela não desaparece no inverno, né? A gente sabe que o vírus ele é bastante resistente, então, de fato, essa preocupação procede, sim. Agora, doutora, a gente fala muito da questão do cotidiano, né? Muito em relação às crianças, mas a gente tem que ter uma preocupação com os idosos também, né? O que pode sim. ser feito para que a gente evite que esses idosos possam estar expostos desta forma à dengue? Primeiro, eu preciso falar que, de fato, a dengue para os idosos, ela é mais preocupante mesmo, né? Os idosos têm uma mortalidade muito maior quando acometidos pela doença, além do que eles são mais vulneráveis, então crianças de 0 a 23 meses e idosos acima dos 70, principalmente dos 80 anos, são indivíduos mais suscetíveis tanto à contaminação quanto às suas complicações, né? Então, em relação aos idosos, pela vulnerabilidade própria do envelhecimento de todos os órgãos, a menor reserva funcional dos órgãos deixa uma faixa, um grupo de risco para a dengue, tanto a vulnerabilidade de contrair o vírus como de desenvolver as complicações da infecção, né? Porque ele já é um indivíduo mais acometido por outras doenças, que tem uma reserva funcional dos diversos órgãos diminuída. Então, a mortalidade pela dengue em idosos chega 12 vezes maior do que em adultos e crianças. Além do que, a maior necessidade de hospitalização é bastante notável quando o idoso é acometido pela dengue, quando comparado a pessoas mais jovens, né? Então, toda preocupação é válida, é lícita e a gente tem que proteger, sim, os idosos dessas infecções, com certeza absoluta. Os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente agora, que tipo de prevenção é preciso ter, e aí em todas as circunstâncias, crianças, jovens, adultos, adolescentes, idosos? Completamente importante seguir todas as medidas que a saúde pública vem divulgando. Então, cuidado com aquela coisa de coletar água em vasos, pneus, caixas d'água, hidratar-se muito bem, usar os repelentes não hipoalergênicos. Todas essas medidas que têm sido incansavelmente divulgadas pelo sistema de saúde de todos os municípios, das cidades, têm que ser observadas por todos nós, né? Isso é muito, muito, muito importante. Nunca se negar aos agentes de saúde entrarem na residência. Isso é muito importante que todos colaborem, né? A luta contra a dengue é uma luta de todos nós, idosos, crianças, jovens, mulheres, gestantes. Não é uma luta do sistema público. É uma luta dos cidadãos, né? Então, fazer a nossa parte, eu diria que é fundamental. E nós conversamos na Band News FM, na coluna Espaço Saúde, hoje com a doutora Lilian Morillo, que é professora de geriatria da Faculdade IPMED.